Panorama Agrícola para 10 de novembro de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 10 de novembro de 2014. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: não importa o quanto você foi longe pelo caminho errado, volte atrás. No Panorama Agrícola desta segunda-feira você confere uma dica de renda no campo. Na entrevista, conheça o silo secador armazenador de alvenaria. E no noticiário, Planalto Norte realiza dia de campo, produção de leite com pastagens perenes. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas no site da EPAGRE e no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Dica do dia. Na dica de hoje, viva no campo. Até o seu ganho mensal está melhorando. Estudo recente do IBGE identificou que a diferença entre o ganho mensal médio do trabalhador urbano em comparação com o rendimento do trabalhador rural diminuiu muito nos últimos 12 anos. Essa diferença, que já foi de 100%, hoje está em torno de 60%. É hora das notícias. Dia de campo em produção de leite com base em pastagens perenes acontece amanhã, dia 11 de novembro, em Itaiópolis. Uma promoção da EPAGRE reunindo os municípios do Planalto Norte, Itaiópolis e outros municípios como Papanduva. No dia de campo sobre produção de leite será abordado piqueteamento, pastagens perenes de verão, sobressemeadura, água e sombra nos piquetes e viveiro de mudas. Amanhã, dia 11, em Itaiópolis, dia de campo, produção de leite com base em pastagens perenes. Depois de 3 anos e meio de estudos, está definitivamente aprovado o selo de conformidade SIDASC, SCC. Esse é um adesivo a ser colocado junto a marcas comerciais como forma de indicar aos consumidores que o produto passou por rigoroso processo de controle. Trata-se de um diferencial mercadológico para premiar empresas que aceitam atender rigorosamente à legislação de alimentos e estabelecer comprovados sistemas de controle. A SIDASC passa a oferecer aos pequenos negócios rurais a possibilidade de operar sob rigoroso sistema de controle, melhorando o desempenho dos manipuladores de alimentos e fortalecendo marcas comerciais, garantindo assim ao mercado consumidor um produto mais seguro com o selo de conformidade da SIDASC. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Adriana Francisco, extensionista da EPAGRE em Frei Rogério. Adriana, o assunto da entrevista, o silo secador de alvenaria. O que é esse silo, Adriana? O silo secador armazenador, ele é um secador de leito fixo, construído normalmente em uma estrutura de alvenaria armada, que pode ser tijolo, cimento, areia, brita e malha de ferro de construção, e um leito ripado de madeira, onde o produto fica em repouso sobre uma tela metálica ou plástica. Esse sistema, ele também pode ser com placas pré-moldadas, sabe? E o objetivo de ter esse silo é que o produtor pode secar o produto e armazenar na propriedade. Isso é novidade aí na região? Aqui na nossa região, faz aproximadamente um ano que os agricultores, através da Cressol, do município de Curitibanos e de Frei Rogério, passaram por um curso na Emater do Rio Grande do Sul para estudar técnicas de armazenamento e secagem de grãos na propriedade. Então, através desse curso, eles adquiriram conhecimento, acharam que era importante para trazer isso aqui para a nossa região, e foi instalado, então, 3 silos secadores aqui no município de Frei Rogério. Antes disso, como era secado o grão e armazenado o grão? No caso do milho, ia diretamente para grandes cooperativas, onde ele é misturado com outros milhos, né? E o agricultor não consegue depois ter a qualidade que ele desejaria, porque tem mistura de grãos, né? Que é o dele vai para o volume muito grande, né? Para esses silos grandes de cooperativa, tipo Copercampus, Cocan, né? Então, e muitos agricultores, principalmente no caso do feijão, eles acabavam até perdendo uma parte da produção, porque eles não conseguiam secar com qualidade, e às vezes, como às vezes nem todo mundo tem silo secador disponível próximo da sua propriedade ou em alguma sede de município, que daí tem que pagar para fazer isso, eles acabavam às vezes até perdendo a qualidade do produto, né? Quais os benefícios e também os custos de um silo secador? O mais importante de você ter isso dentro da tua propriedade, porque ele é uma técnica sustentável. Ele proporciona ao agricultor uma autonomia e ele também pode gerar renda, porque o agricultor ele vai poder só abrir mão desse produto quando ele quiser. Esses silos secadores, eles representam em torno de uma economia de 20% a 30%, quanto comparado a silos metálicos, né? E o... Esse silo, no caso específico de um produtor nosso aqui, que chama seu Valmir José Maximiano, ele gastou em torno de R$ 47.700, contando com os motores, os ventiladores, a parte da alvenaria e também com a parte de elevadores, porque ele, no caso dele lá, ele fez com elevador. Aí tem uns outros agricultores que são produtores de leite que não colocaram o elevador porque eles não precisam, né? Correto. Ele é só para milho. E daí esse cara aqui botou elevador é de feijão. Então, depende do que o agricultor vai, qual a finalidade dele para quem, por exemplo, trabalha com milho que não precisa ter os elevadores, ele pode ter só um eixo que tira, uma rosca sem fim que vai tirar o produto para depois ele alimentar os animais. Então, em torno, esse que é grande, que é de 1.000 sacos e um de 300, ficou em 47.700. Mas ele pode ficar em torno de 25 mil até 30 mil reais. E pode ser financiado pelo Pronaf Mais Alimento e ainda se encaixa no programa do Governo do Estado do Juro Zero ainda. Muito bem. E você recentemente trouxe produtores de Pinheiro Preto para conhecer o silo, é isso? Sim, nós recebemos a visita de um grupo de produtores de leite do município de Pinheiro Preto, apoiados pelo extensionista rural de lá, o Leandro Crestani, que vieram fazer uma visita até o nosso município para conhecer os silos em funcionamento e conversar com os produtores e tirar suas dúvidas. Bem, você diria, Adriana, que é uma tecnologia acessível que pode se expandir? Sim. A gente tem verificado, principalmente quem trabalha com gado, que ela tem sido muito, muito interessante. Porque ela tem, assim, a vantagem de você colher o grão no momento que tu quer colher, com uma umidade legal, e ainda você conseguir armazenar e manter esse milho armazenado dentro da sua propriedade e aí foi podendo ir tratando os animais de acordo com o movimento teu do ano, né? Por exemplo, tem um agricultor aqui em Frei Rogério que ele, além de alimentar os animais dele, ele conseguiu vender milho em bolsas de 50 quilos para o comércio local com uma qualidade muito melhor e com preço de R$ 25 a saca de 50 quilos. Enquanto o milho tava de 60 quilos estava 25, 23, 22, ele vendia a R$ 25 a bolsinha de 50 quilos, para quem trata gado, trata frangos, né? Perfeito. Há vantagens, então, no uso dessa tecnologia? A vantagem é que o método de secagem na propriedade, armazenar na propriedade, ela é uma técnica sustentável. Ela proporciona, como eu já falei, autonomia ao produtor e ainda pode se tornar um incremento de renda, né? Porque quem, por exemplo, trabalha com feijão pode vender feijão ao longo do ano. E, no caso do bovino de leite, suínos e aves, o agricultor vai ter um alimento de qualidade disponível para o animal dentro da sua propriedade. Não precisa sair de lá e buscar de caminhão lá no silo da cooperativa, que fica um pouco distante da sua propriedade, ou até em outros municípios, né? Correto. Conversamos com a Adriana Francisco, extensionista da Ipagre em Frei Rogério, sobre silo secador. Muito obrigado, Adriana, pelas suas informações. Obrigado, Mauro. E quando vocês precisarem, podem contar com a gente. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre. Música